com a gente. Com você tudo é precoce, até a última dose. Eu quero beber sem gelo pra esquentar o fogo da paixão. A cidade tá parada no Waze, marca a hora pra gente chegar. Vontade de beijar sua boca logo. E você me facilita, né? Vem com esse vestidinho azul pra você. Eu não consigo mais me controlar. A gente para em qualquer lugar, vai ser muito gostoso. Fugir do nosso quarto, deixar vidro embaçado. Vai ser o quê? Vai ser muito gostoso. Amor, vamos amar aqui dentro do carro. Deixar vidro embaçado, fugir do nosso quarto. Canta pra mim, vai. Portal do Arrocha. Vai ser muito gostoso. Quero ver, vai. Amor, fugir do nosso quarto, deixar vidro embaçado. Quase.